O novo que há aqui está na espécie dos alimentos. Bem, antes que você entre em detalhes, diga lá. Esse negócio deu resultado? Os engenheiros, enfim, venceram a corrida ou não? Como não? Deu sim. A fábrica ficou pronta em 7 meses apenas, incluindo as instalações internas, hein? Mas vamos ao que interessa. Aos novos tipos ou aos novos elementos pré-fabricados. Antes de mais nada, é preciso que eu explique que esses elementos são para a construção de paredes somente. E para fazê-los, os engenheiros escolheram o sistema sanduíche que eu disse há pouco, colocando uma camada de espuma de poliuretano entre duas chapas de aço galvanizado. A parte do elemento que fica do lado de dentro do edifício é pintada a fogo com uma tinta resinosa que dá ótima isolação. A parte que fica voltada para fora é coberta por duas camadas de material plástico, o que dá excelente proteção contra as intempéries. Agora há pouco você falou que a tinta do lado de dentro dá boa isolação. Dá. Imagino que seja contra o frio. Sim, isolamento térmico, exatamente. Assim, quando você apalpa a parede, não sente aquele frio da chapa de aço. Mas entre as duas chapas de aço há uma camada de plástico também? É. Ah, e essa camada também isola contra o frio. Quer dizer que esse tipo de elemento é muito bom aqui para essas bandas de inverno gelados. Mas para o Brasil não serviria, não. Hein? Ah, engano seu, Altair. O que isola contra frio também isola contra calor. Esse tipo de elemento, dizem pelo menos os fabricantes, serve para qualquer parte do mundo. E agora o principal, o preço. Bem, dizer exatamente quanto é eu não sei. Mas ao que consta, ele é muito em conta, viu? Isto sem falar na economia que a construção mais rápida traz de qualquer maneira. Ah, sim, e convém mencionar ainda que o revestimento plástico, aquele que fica do lado de fora, facilita enormemente a manutenção do edifício. Basta um jato d'água, um esguicho, e as paredes ficam sempre como novas. Altair, diga lá uma coisa. Você já ouviu falar em eletrossonoterapia? Eletrossonoterapia, não teu sono, não. Ah, não. Mas se o motivo dessa pergunta é mostrar os seus conhecimentos de sabichão, não fique disfarçando, porque nós já conhecemos muito bem. Os que o aturam estão vindo e os outros já desligaram de qualquer forma. Tá bom. Então vamos, já que você insiste, né? Eu explico. Isso de sono ter valor terapêutico, isto é, curar certas doenças, não é coisa nova. Até você já sabia. Desde a antiguidade, o homem apela para esse recurso. Vitor, paga a mão de onda. Não começa todas as explicações com Adão e Eva. Vamos logo ao que interessa. Tá bom, eu só quis explicar que sono é bom, mas a maneira de consegui-lo é que é o problema, meu caro. Os suporíferos sempre acabam causando qualquer doença, no fígado, nos rins, no estômago, no sistema circulatório, sei lá mais aonde. E foi então que alguém de sua família inventou a... Eletrossonoterapia. É, mas acontece que não foi ninguém da minha família, não, senhor. Trocando em miúdos, o negócio é o seguinte. Descobriu-se faz algum tempo que impulsos elétricos são capazes de criar um sono que pode mesmo se tornar tão profundo quanto uma narcose. Sono com choques elétricos? É. Tá bom. Só se for aquele em que a gente não acorda mais, provocado pelas famosas, as cadeirinhas dos Estados Unidos, né? Não. Não é preciso tanto exagero, Altair. A coisa é bem mais inofensiva. O paciente disposto a curar-se pela terapia do sono é deitado numa sala em penumbra com uma... Secretária, com uma enfermeira, com uma venda na qual se encontram eletrodos. Esses eletrodos são contatos elétricos comandados, todos eles, por um aparelhinho tamanho de um radiotransistor. E ligado a esse aparelho, eles transmitem à cabeça do paciente fraquíssimas correntes elétricas, entendeu? Ah, e então o paciente começa a gritar até cair extenuado. Não, santa ignorância. Como é que pode caber tanta bobagem numa cabeça só? Esta corrente elétrica, Altair, não causa nenhuma dor e nenhuma sensação desagradável. O que acontece depois de alguns minutos é que os pensamentos do paciente empreendem fugas imprevisíveis, coisa, aliás, muito normal antes do sono. E logo depois, a pessoa cai num sono profundo. Não é preciso dizer que isso ocorre tudo sob permanente vigilância médica. Ah, que pena. Você até já está pensando em perguntar onde é que posso comprar um desses rádios para as minhas crianças? Não é rádio, Altair, é só do tamanho de um rádio. E, felizmente, você não pode comprar, tá entendendo? Uma cura completa desse... É, cura do quê, homem? Ah, sim, desculpe. Cura de todas as doenças de origem psíquica, como, por exemplo, nervosismo em geral, como o seu, asma bronquial, também. Estreitamento de veias, também. Dores de cabeça devido também. À insuficiência de irrigação do cérebro, epilepsia e sei lá. Tá bom? Chega. Tá bom. Ih, nós já sabemos que você é essa bichão. Bom, vamos voltar à vaca fria? Então volto. Uma cura completa leva cerca de 4 semanas. Nesse tempo, fazem-se 15 a 20 aplicações. A primeira começa com 20 minutos de duração. O tempo aí vai aumentando gradativamente até 1 ou 2 horas e passa, então, a diminuir outra vez até os 20 minutos iniciais. Também acredito que depois de 2 horas de aplicação a gente está tão cansado que dorme mesmo, né? Mas para que esse tempo todo? Bom, para acostumar o paciente a esse tipo de sono e depois desacostumá-lo novamente. Ah, agora entendi. Tá vendo? Mas não compreendi bem. Os resultados têm sido bons? É claro, senão eu não estava aqui falando sobre o assunto, não é? Desculpa, majestade. E como é o assunto do preço de um tratamento desse? Bom, este é o único detalhe triste da história. A conta sai no mínimo de 1.500 marcos. Para variar um pouco e acabar com a sua alegria, Vitor, quero saber agora... Quais são os seus conhecimentos sobre extração de carvão? Quase nulos. Os meus conhecimentos resumem em saber que há para isso minas e que nelas se trabalha com martelos de ar comprimido ou coisa parecida. Aham, então chegou a minha vez de lhe ensinar alguma coisa. Então chuta. Eu ontem estive na cidade de Essen, no coração da região do Ruhr, e fiquei conhecendo um novo sistema que trabalha com jatos d'água. Muito bom. Então explica como é, mas o programa está chegando ao fim, hein? Eu vi numa mina de lá uma máquina que me disseram pesar 90 quilos e que lembra muito a forma de um canhão. Dela sai um jato d'água com uma força espetacular. Peraí, que eu tomei nota no papelzinho de quanto é... São 100 atmosferas de pressão, tá bom? E dizem que com essa pressão não há rocha, por mais dura que seja, que resista. Não, acredito, com essa pressão. Contaram até que se um automóvel fosse atingido por esse jato d'água, em questão de segundos ele estaria esfarelado. Poxa, e como é que acontece a extração do carvão propriamente dito? Bom, primeiro eles abrem na rocha um princípio de galeria subterrânea. A partir daí o jato d'água é dirigido contra as formações rochosas que contém carvão. Sei. Toda a água é então canalizada por meio de calhas e recolhida num depósito central. O carvão é peneirado e bombeado para a superfície por meio de uma tubulação. E agora sou eu que pergunto, os resultados são positivos? São muito positivos. Graças a esse novo método, essa mina está extraindo 1.500 toneladas diárias. E isso numa velocidade de extração jamais alcançada pelos métodos normais. Quer dizer, então, que o carvão sobe lá debaixo da mina pelo mesmo processo de um oleoduto, por exemplo? É. E isso, então, economiza todos os outros dispositivos de transporte? Isso mesmo, é isso. Certo, hein? O único problema, explicaram meus engenheiros, é conseguir bombas suficientemente potentes a fim de proporcionar a pressão que a água necessita. Um detalhe importante também é que o novo método evita a famosa poeira das minas, tão temida pela doença chamada... silicose que ela provoca. Eu, hein? Para hoje, a nossa costumeira sessão de questões de trânsito reduz-se a uma única nota curiosa. Na cidade de Birmingham, na Inglaterra, há uma prisão modelo cuja administração acaba de adotar uma medida fora do comum. Todos os presos que têm carteira de motorista poderão andar de automóvel pelo menos uma hora por semana. A novidade, aliás, muito bem recebida pelos sentenciados, baseia-se no fato óbvio de que, atrás das grades, as pessoas acabam perdendo a prática para enfrentar o caos que se chama trânsito. Jornais e revistas, e eu também, estão agora aguardando à espera da primeira fuga que tão esplêndida oportunidade certamente vai causar. Passo a Passo com a Ciência foi um oferecimento do Serviço de Transcrições da Voz da Alemanha. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo programa. O Descobrimento da Terra. Um nome para o novo mundo. O porquê do nome América. Durante muito tempo, a maioria dos eruditos europeus contentava-se em estudar as velhas ideias e antigos relatos. Não corrigiam erros aceitando ponderações. A verdade era o que se encontrava nos velhos manuscritos. Assim acontecia com a astronomia, com a medicina e também com a geografia. A base da geografia, à época, era a teoria de cerca de 5 mil anos antes, a qual o grego Ptolomeu reunira e descrevera sob o título de cosmografia há 1.400 anos. Mas acontecimentos históricos viriam modificar tal comportamento. Primeiro, as viagens de portugueses e espanhóis com a consequente descoberta da América. Depois, a criação da imprensa pelo tipógrafo alemão Gutenberg. Tomou enorme impulso o livro. Foram fundadas, então, muito mais universidades. Discutia-se mais e o trabalho era mais intenso. Uma pequena cidade, perto de Estrasburgo, Saint-Dié, tinha sua universidade. Figura importante do lugar era o Duque de Lorena. Entre os professores de Saint-Dié estavam o geógrafo Martinho Waldschmiller e o escritor Matthias Ringmann. Parabéns, professor Martinho. Parabéns. Por quê? Tive a oportunidade de examinar seu novo mapa da Europa. Ah, sim. Estamos em 1507. Já é tempo de corrigirmos muitas coisas que a prática nos mostrou. Soube o professor que o Duque de Lorena vem de contratar um famoso tipógrafo, Gauthier Lud? Para quê? Terá a incumbência de imprimir tudo que os professores de Saint-Dié escreverem. Veja, veja. É aquele que se aproxima. Ah, eu já ouvi aqui na universidade. Vem para cá. Bom dia, senhores. Bom dia. Professor Martinho Waldschmiller. Às suas ordens. Ouvi falar que o senhor desenhou o novo mapa da Europa. Ele está quase pronto. O senhor me permite uma sugestão? Pois não. Eu gostaria de imprimir uma nova cosmografia de Ptolomeu. Nós todos temos a cosmografia. Quem compraria a sua nova? Bom, meu plano é imprimir uma cosmografia totalmente reelaborada, contendo todas as novas terras descobertas. O senhor, professor Martins, desenharia o novo mapa? E o senhor, professor Rigmann, redigiria o texto? Sem dúvida, um bom plano. Mas Ptolomeu é o maior de todos os geógrafos. Sua obra sobreviveu quase 1.500 anos. Devemos corrigi-lo agora? Não corrigir, mas apenas completar. O senhor mesmo desenhou um novo mapa da Europa. O seu não é diferente de Ptolomeu? Sim, sim, mas Ptolomeu... Ele tem razão, Martinho. Muitas descobertas foram feitas nas últimas décadas. Tudo vem recebendo aspecto novo. Não devemos abandonar tudo isso. Sim, mas eu penso assim. Se Ptolomeu fosse vivo, por certo concordaria. De fato, seria excelente trabalhar em tal obra. Está bem, eu concordo. Mas fala-se no novo mundo. No Ocidente não conhecemos nada sobre ele, somente o que foi descoberto. Temos um relato de Florença. Ah, de um desconhecido. E os senhores sabem, há embusteiros. Se eu não conheço quem faz o relato, não posso servir-me dele. Professor, o livro não será impresso amanhã. Os senhores têm tempo suficiente para examinar tudo profundamente. Quanto tempo precisará para desenhar o mapa? Talvez um ano. É muito tempo. Conheço um gravador de cobre, Felipe Reuter. É bem hábil? Eu poderei chamá-lo para ajudar. Comparando cada capítulo da cosmografia com os relatos dos viajantes que estiveram nas respectivas terras, corrigiram em completar o trabalho. Enquanto Martin Wattmüller desenhava o mapa, o que era ajudado pelo gravador Felipe Reuter, Matthias Ringmann empenhava-se no texto. Meu maior cuidado é na parte referente ao novo mundo. A única descrição que temos é aquele folheto que eu trouxe de Florença. Isso há alguns anos. Deveremos confiar nele? É o que estamos fazendo. Ah, o senhor que se aproxima deseja falar conosco? Sim, sim. É um comerciante de Estrasburgo. O senhor é o professor Waldseele? Sim, e este o professor Ringmann. Ah, então estou certo. Vim aqui recomendado por Lude. Ele disse que eu poderia prestar-lhe um grande serviço. Sim. Lude é um velho amigo meu do comércio. Agora eu vim visitá-lo. E então falei do famoso Américo Vespúcio. Acabara de chegar de Florença. Américo Vespúcio? Quem é? Não conhecem Américo Vespúcio? Descobriu um novo mundo? Lude disse-me que os senhores já tinham um relato dele. Deve se referir ao folheto. Vespúcio é o autor? Sim, mas ele escreveu mais. Por isso estou aqui. Olha, eis aqui os folhetos restantes, veja. Realmente, os relatos parecem ser do mesmo autor do nosso folheto. De fato, aqui também está a assinatura. Agora vejo. Américo Vespúcio. É, e é um grande homem. Todas as crianças de Florença o conhecem. O amigo poderia emprestar-nos estes folhetos? Não, não pretendo emprestá-los. Ficaria contente se os aceitassem como presente. Oh, ficamos agradecidos de coração. Os professores Waldseele e Ringmann estudaram os relatos do italiano Américo Vespúcio e não duvidaram que o autor dissesse verdades ali. Foi desenhado então o mapa do novo mundo de acordo com o relato de Vespúcio. Certa manhã, Martinho foi à sala onde estava a máquina impressora e onde também o gravador Philip Reuter trabalhava. Estou transcrevendo o mapa do Novo Mundo do papel para a chapa impressora. Lude está apressando. Corria o trabalho assim, perfeitamente entrosado entre seus realizadores. Certa manhã, Matthias Ringmann foi até Martinho Waldseele. Estou satisfeito com o texto. Você precisa agora escrever um pequeno complemento. Afinal, foi você quem encontrou o nome. Que nome? O do Novo Mundo. Novo Mundo. Sim. É até um bom nome. Lude também está de acordo. Mas eu não sei de nada. Que nome você pensa? América. América? Sim. Está grande e claro, escrito no meio do novo mundo. Onde está isso? Aí, gravado na chapa de cobre, com um novo mapa. Acabei de vê-lo agora. Reuter me mostrou. Mas eu nada sei sobre isso. Ora, você está exagerando na modéstia. Juro, eu nada sei. Onde está Reuter? Na sala de impressão. Vamos ver isso. Oh, professor... Ringmann já lhe disse que seu nome para o Novo Mundo precisa ser um pouco esclarecido. Algo de 10 linhas é suficiente. Onde está a chapa? Ali na prensa. Eu já fiz uma prova. Aqui, por favor. Ainda está fresca. Reuter, quem o encarregou de escrever este América sobre o Novo Mundo? De certo modo, foi o senhor mesmo, professor. Eu? Eu teria encarregado disso. Não diretamente. Mas o senhor disse que eu devia gravar o nome de Américo Vespúcio no cobre... Pois assim todos saberiam logo quem era o descobridor do Novo Mundo. Sim, sim, eu disse. Mas... Então, como havia um pequeno lugar para o nome aqui no litoral, o senhor mesmo viu. Então eu pensei, há uma África, uma Europa, uma Ásia. Então escrevi América. Você simplesmente gravou no cobre. Sim, senhor. Então sente-se, Reuter, e depois grave o mapa pela segunda vez. E desta vez, como eu lhe disse... Sim, professor. Não. O cobre ficará como está. Lude, o desenho do mapa é meu trabalho. Nós queremos começar a impressão amanhã. Então começarão mais tarde. Professor, não entendo. Está certo que Reuter agiu arbitrariamente. Mas fez algo de mal. América é um nome ruim? Não, eu acho até muito bom. Não nos cabe batizar o Novo Mundo. Então a quem caberá tal tarefa? Isso é tarefa dos príncipes. É possível, é possível. Mas agora a América está na chapa e ali ficará. Não temos mais tempo para gravá-la de novo. Eu imprimirei amanhã. E o senhor, professor Martim, complete o texto. Explique por que o novo mundo se chama América. Tá bem. Eu não vejo nenhum motivo para levantar objeções contra que o novo mundo se denomine Terra de Américo, ou também América, oriundo do seu descobridor. Américo, um homem de grande audácia. Escreva isso. E assim foi escrito. Somente 6 anos depois, Martinho veio a saber que não fora Américo Vespúcio, mas sim Cristóvão Colombo, quem primeiro pisara o novo mundo. A nova cosmografia de Ptolomeu tornou-se um grande sucesso. E assim, o novo mundo conservou o nome que recebera por equívoco, América. Esta série, O Descobrimento da Terra, é uma oferta do Serviço de Transcrições da Rádio Deutsche Welle, em seus estúdios de Colônia, na República Federal da Alemanha. O Descobrimento da Terra. Uma viagem ao redor do globo. A história de Fernão de Magalhães. Uma viagem em volta do mundo é, sem dúvida, para a maioria das pessoas, ainda um desejo sonhado. E isto talvez seja sempre assim. Pelo menos, pensa-se nisto como uma viagem de recreio. Porque já é possível uma viagem em volta do mundo desde muito tempo para muitos homens. Todavia, ela faz parte até do cotidiano. Para marinheiros e pilotos, por exemplo. Diariamente, navios e aviões estão a caminho da Europa para a Ásia, da Ásia para a América, sobre o Oceano Pacífico ou sobre o Atlântico, entre a América e a Europa. E todos viajam com segurança e conforto. Atualmente, nós conhecemos praticamente cada canto do nosso globo terrestre. Sabemos onde está situado cada porto. Sabemos onde se encontra cada aeroporto, segundo suas latitudes e longitudes exatas. E nós conhecemos as distâncias certas, digamos, de Nova York a Hamburgo, de Tóquio a Valparaíso, ou de Mombasa a São Francisco. E este conhecimento nos possibilita até mesmo organizar roteiros para viagens. Todavia, há cerca de meio século, a situação era outra. Naquela época, conhecia-se ainda muito pouco de nosso mundo. É verdade que no ano de 1492, Colombo descobriu o continente americano. Poucos anos mais tarde, Vasco da Gama, pela primeira vez, navegou pelo caminho marítimo das Índias. Existiam navegadores que negociavam com os habitantes das Ilhas Molucas, que atualmente pertencem à Indonésia. Comércio de especiarias que lhes rendia muito dinheiro, pois as especiarias eram caras e preciosas na Europa. Eis porque não constituía surpresa o fato de que os monarcas das maiores potências europeias daquela época disputassem entre si relações comerciais lucrativas. Os espanhóis, tanto quanto os portugueses, reivindicavam privilégios para o tráfico para estas ilhas. Mas somente os portugueses podiam manter o comércio com estas ilhas, pois somente eles conheciam o caminho marítimo para lá e o mantinham em segredo para afastar concorrência. Mas os espanhóis tinham avançado na direção do ocidente. Cristóvão Colombo desejava, com sua famosa viagem para o oeste, também atingir o caminho das Índias e ir para as ilhas das especiarias da Ásia. E com isso ele tivesse descoberto um continente desconhecido, ele mesmo nunca veio a saber. Foi o descobridor que o sucedeu quem primeiro verificou que do outro lado do mundo havia um outro oceano. Isto foi em 1513. E desta data em diante, os eruditos ficaram em uma conscienciosa insegurança. Qual era exatamente o tamanho desse globo terrestre? Se, por exemplo, a Terra descoberta por Colombo não fosse a Ásia, e isto não podia ser por causa do novo oceano descoberto, qual seria exatamente a distância para a Ásia pelo caminho ocidental. Naquela época, então, muitos navegadores e geógrafos fizeram a si mesmos esta pergunta, mas ninguém poderia responder-lhes. Um português preocupou-se profundamente com esta pergunta. O homem chamava-se Fernão de Magalhães. Estivera em uma guerra e vivia em sua quinta. Ocupava seu tempo com estudos geográficos e náuticos. E através desses estudos, elaborou um plano que desejava propor ao rei. No entanto, não o propôs ao seu monarca, o rei de Portugal, mas sim ao rei da Espanha. Isso talvez já estivesse considerado por ele e o fizesse propositadamente, pois somente os espanhóis naquela época poderiam ter interesse nesse seu plano. O imperador e rei Carlos V ficou surpreso com a proposta daquele português. E assim eu acredito ter razão para poder convencer Vossa Majestade de que o caminho para as Ilhas das Especiarias é mais curto quando se viajava na direção ocidental. Certamente, Capitão Magalhães, seus cálculos são convincentes. Mas todos nós sabemos que entre o Atlântico e o Oceano das Ilhas das Especiarias fica um novo continente descoberto, que nós denominamos desde alguns anos de América. Ele forma uma difícil barreira. Todavia, em algum lugar, ele tem que ter um fim, Majestade. Há 3 anos, o Capitão Solis retornou de sua viagem ao sul. Ele relatou-me que encontraram uma passagem marítima no caminho para o ocidente. E se a extensa baía que ele denominou de La Plata não nos permitir a passagem, então, segundo meus cálculos, ela não pode estar muito longe. O senhor pensa muito ousadamente, Capitão Magalhães. Admiro sua força de persuasão. Mas o senhor é português. Por que propôs a mim equipar a viagem e não ao seu rei? Somente Vossa Majestade Espanhola pode subvencionar este plano. Somente vós possuís o poder e o direito de permitir uma viagem para o oeste. Além disso, o rei de Portugal não precisa de qualquer caminho para o ocidente. Seus navios já navegam há muito tempo pela rota oriental. O senhor é também muito astuto. Mas está certo, Capitão Magalhães. Procure o caminho das Ilhas das Especiarias pelo ocidente. A Espanha o recompensará generosamente. O rei mandou armar uma frota de 5 navios e colocou-a sob o comando de Fernão de Magalhães. Mas não apenas marinheiros deveriam fazer parte desta viagem. O rei determinou também a um dos melhores eruditos da época, o geógrafo Antônio Pigafetta, que acompanhasse Magalhães. Pigafetta deveria escrever um relatório completo sobre a viagem, assim como fazer cálculos náuticos e geográficos para responder à pergunta sobre o tamanho da Terra. Fernão de Magalhães alegrou-se com a participação desse homem. Já no primeiro encontro, ambos se entenderam muito bem. Eu me alegro com a sua colaboração, professor. 2 homens podem certamente alcançar resultados mais seguros que 1. Agradeço-lhe por sua confiança, capitão. Eu poderia mostrar-lhe minhas sugestões sobre a rota? Sim, deixe-me ver. Sim. Isso combina com minhas ideias. Primeiro, diretamente para o sul, até o largo da Sierra Leoa, na África. E então, com as monções para o ocidente até as costas do Brasil. Tanto quanto eu conheço dos relatos de outros navegadores, lá encontraremos bom vento que nos levará para o sul. Mas o que acontecerá se, quando alcançarmos La Plata, comprovarmos que, se não nos oferece nenhuma possibilidade da passagem marítima para o outro oceano? Acredita nisso? O Capitão Solis acha que... Eu sei. Mas ele também diz que mais ao sul ainda se vê terra. Deveríamos preparar-nos para uma longa procura pela passagem marítima. Sim, isso é certo. E eu tive o cuidado de registrar em um mapa as distâncias exatas. Aqui está. Tudo que nos é conhecido em terra e águas, eu já registrei. E muitos lugares foram deixados para novos registros. Bem, professor, veremos o que alcançamos. A armação dos 5 navios já estava adiantada. E em 20 de setembro de 1519, a esquadra espanhola largou e tomou o rumo sul. Primeiro, a viagem correu conforme fora planejado. Em janeiro, os navios alcançaram a Baía de La Plata. Todos estavam esperançosos de encontrar aqui a passagem marítima. Mas depois de 2 semanas, estavam desiludidos. Não, Pigafetta. Eles têm razão. É apenas uma fosa estendida profundamente na terra. Então precisamos ir mais para o sul. Sim, apenas não sei com certeza, mas algo não assina. A determinação não é boa. Muitas pessoas não confiam nela. Por que não? Tudo não foi previsto assim? Sim, sim, é claro. Mas isto perturba os capitães espanhóis. O senhor Magalhães é português, um estrangeiro. É possível que tenha razão. Mas não tolerarei qualquer rebelião e muito menos um motim. Cumprirei a missão que o rei de Espanha me confiou, sob qualquer circunstância. Magalhães precisou provar, logo depois, que sua resolução era séria. Na Páscoa do ano de 1520, uma parte da tripulação amotinou-se. O levante foi tramado por 3 capitães. O motivo da inquietação da tripulação era a desesperança. A passagem marítima não fora encontrada. A terra mais para o sul não era muito convidativa. A estafa era grande. Magalhães sabia que não podia absolutamente ceder. Corajosamente, ele dirigiu-se aos homens reunidos e falou-lhes. Será como eu quero. Minha firme vontade é continuar a viagem até ter encontrado o estreito marítimo ou extremo sul do continente. O que nos impede de dirigirmos para adiante, até mesmo ao Polo Sul? Não recolheremos a glória eterna pela descoberta de novas terras? Pensem nas recompensas e satisfações que os esperam, se persistirem. Mas pensem também na vergonha que os espera, se regressarem covardemente. Então, avante, espanhóis! Eu quero ser o seu chefe. Confiem em mim. Sigam-me! O impossível aconteceu. A tripulação seguiu-o. Entretanto, ele deixou que os 3 capitães insufladores do motim fossem executados. Mas agora a chegada do inverno no hemisfério sul impedia a continuação da viagem. Magalhães decidiu passar o inverno em uma baía protegida, na Baía de San Julián, como atualmente nós a conhecemos, perto dos 50 graus de latitude sul. Durante um mês, suportaram o inverno ali, diante de um litoral inóspito. Nenhum habitante parecia existir nessa terra, pois nenhum homem era visto. Mas, finalmente, mostrou-se um homem. Era alto e esguio, de constituição forte e vestido com peles. Seus pés estavam igualmente protegidos por enormes sapatos de peles. Quando Magalhães viu este homem, exclamou divertido. É um patagão. Quer dizer, alguém com pés enormes. E assim, a terra recebeu o nome de Patagônia. Ainda hoje chama-se a ela normalmente assim. Agora, o inverno havia passado. A frota prosseguiu sua viagem para o sul. Em 21 de outubro, alcançou um cabo. O continente afastava-se para o ocidente. Magalhães enviou um navio e Pigafetta conduziu-o. Devia sondar para saber se finalmente tinham alcançado a passagem marítima. Depois de 5 dias, o navio regressou. E Pigafetta relatou. Velejamos durante 3 dias sem empecilhos. Na verdade, avistamos ilhas. 3 dias. E como lhe pareceu a terra? É inóspita, cinza e vermelha. Sem árvores e com arbustos nos rochedos. É a passagem, professor? Não estou seguro, não. Tem que ser, professor. Estou quase convencido disso. Convoque todos os capitães. Amanhã cedo, todos os navios entrarão no estreito. Alguns capitães supuseram que esta conferência, na verdade, era para voltar. Mas Magalhães entusiasmou-os a todos. E na manhã seguinte, a frota velejou para o ocidente. Viajavam lentamente, pois custava muito poder orientar-se no emaranhado de ilhas e profundas baías. Somente uma destas ilhas, nesta viagem, ficava sempre visível. Uma linha montanhosa do litoral ao sul. Até de noite, era sempre visível. Até mesmo parecia morarem homens ali. Hoje de noite, esta terra era visível com fogueiras. E estas fogueiras deram o nome a esta nova terra descoberta. Tierra de los Fuegos. Terra do Fogo, denominou este litoral Magalhães. A frota velejou 3 semanas para o ocidente. Nova dúvida surgiu. Seria a passagem marítima? Magalhães não se deixou enganar. Sua perseverança seria finalmente recompensada. Em 27 de novembro de 1520, por volta do pôr do sol, Magalhães viu brilhar diante de si uma extensão de água sem fim. o oceano fora alcançado. A tripulação saudou o mar livre com indescritível júbilo. Mas a meta da viagem, as Molucas, ainda não tinha sido alcançada. E ninguém sabia quão longe estavam afastadas. Primeiro, Magalhães velejou para o norte, até a latitude geográfica onde deveriam estar as Molucas. Depois mudou a rota para o oeste. O tempo estava bom, o mar calmo. Isto induziu Magalhães a dar a este novo e desconhecido oceano o nome de Pacífico. As semanas se passaram longamente, mais do que se precisaria, segundo os cálculos, para alcançar as Molucas. Mas o mar parecia não ter fim. As provisões terminaram, e também a água, que era somente distribuída em pequenas rações e já estava deteriorada. Pigafetta escreveu sobre esta viagem. Aproximadamente 2.500 quilômetros nós velejamos durante estes 3 meses e 20 dias em mar aberto. E durante todo o tempo não tivemos nenhuma tempestade. Deus e sua Santa Mãe nos deram um tempo muito bom. Na verdade, eu acredito que nunca uma semelhante viagem será feita novamente. Finalmente, no dia 5 de março de 1521, encontraram terra. Terra em que cresciam coqueiros, palmeiras, bananeiras e arroz. Era uma ilha que pertence ao arquipélago das Filipinas. Primeiro, foram ali acolhidos amavelmente. Mas logo os navegantes envolveram-se em lutas com os habitantes do lugar. Magalhães foi morto. Houve ainda muitas adversidades nos meses seguintes. Todos os navios, com exceção do Vitória, foram perdidos. A maioria dos homens não sobreviveu às privações. Mas o Vitória alcançou sua meta, as Molucas. Mas não pôde ficar ali muito tempo. Todos tinham saudade de casa. O Vitória viajou pelo caminho mais rápido, contornando o extremo sul da África, e em 6 de setembro de 1522, depois de quase 3 anos, aportou na Espanha. 18 homens regressaram desta primeira viagem em redor da Terra, entre eles Pigafetta, que relatou ao rei os resultados. Então os senhores fizeram realmente a circunnavegação da Terra? É verdade, majestade. Fizemos. Não posso imaginá-lo. O que me diz é mais do que posso acreditar. Sim, majestade. O oceano que Magalhães denominou de Pacífico é mais que o dobro do tamanho que todos os eruditos acreditaram até aqui. Isso significa que o globo terrestre... Sim, o mundo também é redondo. Os senhores o provaram com a viagem. Mas este globo é tão grande. Nenhum homem poderia avaliar o quanto até agora. Esse conhecimento foi provavelmente o mais importante resultado e fez esta viagem rica em significação para todos os tempos. Pela primeira vez, os homens conheceram o verdadeiro tamanho do globo terrestre. E ficou provado pela primeira vez que a Terra é redonda. Até aquela época, podia-se apenas imaginá-la. E com isso, a exploração da Terra entrou em um novo estágio. Até aqui procurava-se o Oriente pelo Ocidente. Magalhães foi o primeiro a descobrir o seu caminho. Esta série, O Descobrimento da Terra, é uma oferta do Serviço de Transcrições da Rádio Deutsche Welle, em seus estúdios de Colônia, na República Federal da Alemanha. Em colaboração com a Deutsche Welle, esta emissora passa a apresentar O Descobrimento da Terra. O capítulo de hoje intitula-se Através das Montanhas Rochosas. Alexander Mackenzie chega à costa do Pacífico. O Canadá, com seus quase 10 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo país do mundo em superfície, logo depois da União Soviética. É recoberto de florestas vastas, impenetráveis e campinas extensas. Além dos muitos grandes lagos, o território é recortado por um verdadeiro sistema de rios maiores e menores. As torrentes encachoeiradas são perigosíssimas para quem se aventure a navegá-las. Tão selvagem país sempre foi o paraíso de animais de pelo, como lobos, raposas, martas, castores, arminhos, etc., que abundam em suas terras. Antes, os nativos sempre os caçaram. Mais tarde, chegaram os colonizadores brancos que se especializaram na captura desses animais, cuja pele era grande fonte de lucros. Caçador de peles, hein? Onde trabalhou antes? Escócia. Escócia? Olha aqui, rapaz, outro caçador de coelhos. Não tolero brincadeira, Sr. Brown. Se alguém duvidar de mim, te vem experimentar. Não se exalte, moço. Guarde sua valentia para o primeiro urso que o apanhar na floresta. Fique sabendo que isto não é a Escócia. Não há estradas, nem distâncias, nem proteção nenhuma. É cada um por si. Este é um país selvagem, tão grande, que ninguém sabe até onde vai. E é preciso conquistá-lo palmo a palmo. A descoberta do Canadá só teve início de verdade há uns 350 anos, realizada por esses caçadores de pele que vinham do leste. E não tardou que, em face do declínio do comércio com a Europa, resolvessem estabelecer ligações com a China e com outros países asiáticos. Isso exigia que se abrissem caminhos para o oeste por terra, cortando o Canadá até o Oceano Pacífico. Já tentaram? Tentaremos de novo. Já tentaram uma, 10, 20 vezes, com o mesmo resultado negativo. E por quê? Um obstáculo intransponível barra os passos de quantos se aventurarem no rumo do oeste. Que espécie de obstáculo? Montes. Montanhas rochosas que se erguem majestosas para o céu. Ora, montanhas foram feitas para serem escaladas. Não aquelas, McCoy. Elas formam uma muralha inconquistável que se estende por mais de 600 quilômetros, desde o norte até o longínquo sul. Durante quase 200 anos, todas as tentativas feitas pelas companhias canadenses de comércio de peles para chegar ao Pacífico eram interrompidas a mais de 1.500 quilômetros de distância. Alexander Mackenzie, da Companhia Noroeste, tinha seu posto avançado no lago Athabasca e sonhava há anos com tal caminhada. Em 1789, ele chegou a tentá-la partindo do lago Slade, seguindo um rio que passava ao norte do seu distrito. Está vendo? Ele vem desaguar no Oceano Ártico. É, Sr. Mackenzie. E aqui termina a nossa jornada. Pressenti que ele não iria para o oeste, desde que mudou de curso nessa direção. De qualquer maneira, nossa expedição será útil para os que vierem depois. Fracassei, esta que é a verdade. Não, Sr. Mackenzie. O senhor explorou esta área pela primeira vez e descobriu este rio que será talvez o maior do continente. Está bem, senhores. Não adianta lamentar o que não tem remédio. Marcaremos este rio nos mapas e eu lhe darei um nome. Será o Rio da Desilusão. Voltemos agora. Rio da Desilusão. Ele não sabia ainda quão importante viria a ser das comunicações do país. Era o segundo rio em tamanho da América do Norte. E um dia, seu nome seria mudado para Rio Mackenzie, em sua homenagem. Mackenzie, porém, não desistiu de achar o caminho do oeste. 3 anos mais tarde, em novembro de 1792, reuniu 10 homens experimentados e construiu uma canoa de 10 metros de comprimento, partindo em seguida. O inverno, cruel e rigoroso, eles o passaram em abrigos especiais, na confluência dos rios Peace e Smoke. O posto, batizado como Fort Forks, devia estar situado onde se encontra hoje a cidade de Peace River. Chegaram, finalmente, ao dia 5 de maio de 1793. Mackenzie encontrava-se com seus companheiros, Charles Doucet e Joseph Landry, que o haviam acompanhado na expedição do Ártico. Não vai demorar muito. A neve já está derretendo. Graças a Deus. Tomara que possamos partir logo. Sim, mas os índios disseram que o rio vai aos poucos se tornando mais estreito e caudaloso, que não é mais navegável. Não se preocupe, Landry. São puras invencionistas. De sete é quem está com a razão. Tomara que partamos logo. E pode crer, temos agora possibilidades muito maiores. Venho pensando em tudo com muito cuidado. E é bom não esquecer que nossos índios têm muita experiência e não se assustam diante de qualquer perigo. Tem razão. E queira Deus que Mackay chegue logo. Não quero partir sem ele. É jovem, cheio de vida e vai ser muito útil. Precisamos de mais um índio castor como guia para a primeira etapa da viagem. Os nervos estavam de fato tensos à véspera da partida para o desconhecido. E isso é demonstrado em carta de Mackenzie a seu irmão Roderick, escrita antes da partida. Roderick substituiu o irmão no lago Athabasca. Caro Rory, nessas últimas semanas tenho andado tão nervoso e preocupado que não consigo trabalhar direito. Não há meios de encontrar mais um índio castor. Ninguém quer se arriscar. E esses índios não sabem nada mais do que eu. Se não conseguir dois, pelo menos, nem podemos pensar na expedição. Há poucos dias, dois castores contaram-me existir outro grande rio a apenas 2 dias de jornada daqui. Segundo eles, o rio vem do oeste. Mas como poderei encontrá-lo sem um bom guia? Nunca me vi tão indeciso quanto aos meus planos como me sinto aqui agora. A canoa partiu finalmente a 9 de maio de 1793, levando também Alec Mackay. Segundo o diário de Mackenzie, começaram subindo o rio Peace, rumo a sudoeste, lutando contra a forte correnteza. Durante 6 dias, lutaram bravamente contra rápidos e cachoeiras, tendo muitas vezes que levar nos ombros a embarcação e o equipamento. Ficaremos aqui por algum tempo. Um dia ou dois. Aqui? O sítio não é dos mais favoráveis? Também acho, Landry. Mas não podemos prosseguir sem reparar o fundo da canoa. Está em más condições, fazendo água. No dia 16 de maio, chegaram à bifurcação do rio. Mackenzie, por instinto, preferiu seguir o braço direito. Mais tarde, viriam a saber que o esquerdo nada mais era do que um pequeno tributário, o rio Pine, cujas nascentes ficavam a uma pequena distância. A 18 de maio, a temperatura caiu bruscamente e se acharam em meio a vendavais e nevascas. Pouco depois, para geral admiração, surgia à sua frente o espetáculo amedrontador de picos cobertos de gelo das montanhas rochosas. Vejam essas montanhas. É impossível transpô-las. Impossível. Santo Deus, e essa correnteza? Jamais conseguiremos vencê-la. Nem mesmo a pé conseguiremos transpor as pedras da margem do rio. Temos que tentar, meus amigos. Não podemos desistir agora. Estão vendo aquela trilha de índios pelas pedras? Seguiremos por ela. Mackay, ajude-me. Ajudem todos. Vamos. Quatro homens, entre os quais o próprio Mackenzie, ataram-se por meio de uma correia de couro e começaram a lutar contra a correnteza gelada com todo vigor. 3 outros permaneceram na canoa, procurando mantê-la afastada das pedras com longas varas. Os restantes, da margem, ajudavam a puxá-la com cabos. Assim, com grande esforço, chegaram ao outro lado. Daí começou a subida pela encosta íngreme e perigosa. Um passo em falso significaria morte certa. Vamos! Não esmoreçam! Firme aí, Mackay! Firme para não cair. Para frente. Vamos. Vamos. Firme. A tenacidade e a força física dos homens, aliadas à energia de Mackenzie, conseguiram levar a expedição através de todos os obstáculos, cada vez mais para o oeste. O rio Peace ia cada vez mais se tornando estreito, uma perigosa torrente entre penhascos. Em 4 exaustivas passagens por sobre pedras, num só dia, pouco mais de 7 quilômetros foram vencidos. No dia 21 de maio, a canoa subia lentamente, puxada da margem por um cabo. De repente... Cuidado! Rompeu-se o cabo! Socorro! Põe na água! Põe, saltem! A canoa vai arrebentar! Põe! Corram! Deixem pela margem! Procurem apanhar o que for possível, vamos! Vejam, os restos estão sendo jogados ali na areia! Ajudem-me aqui! Os mantimentos estão salvos! Mas a canoa não existe mais! Grande desânimo abateu-se sobre todos por algum tempo. Tinham conseguido reparar sofrivelmente a embarcação, mas os perigos e sofrimentos haviam sido grandes demais. Raios, para mim chega. Só por milagre não estamos mortos. É, o homem tem um limite para parar. Os próprios índios não querem mais nada. Chefe, sejamos sensatos e voltemos. O que é que você acha, McKay? Que a loucura continuar? Sim, chefe. Se insistir é porque está louco. Mas acontece que eu também sou maluco. É completa e humanamente impossível chegar ao outro lado. Tem razão, Dissete. Humanamente é impossível. Mas constantemente o juiz humano tem se mostrado falho. Acima de tudo existe Deus. Desculpe, chefe. Mas o que estamos fazendo é desafiar Deus. Acho que devemos desistir e regressar enquanto ainda é tempo. O resto é insensatez. Silêncio, Landry. Quer que voltemos derrotados e sejamos ridicularizados? Ninguém vai querer saber por que dificuldades tivemos que passar. Só se lembrarão do fracasso. É, o senhor tem razão. Mas como vamos fazer? Não temos nem força, nem a coragem necessária. Veja os índios. Não desanime assim, Landry. Nenhum de nós jamais pensou que esta expedição não fosse arriscada. Escutem, meus amigos. Nunca tive nem jamais terei companheiros tão bons como vocês. Acredito que depois de um bom sono, estaremos amanhã todos nós mais otimistas. Nós, escoceses, somos descendentes dos vikings. Os outros, a não ser os índios, é claro, descendem de normandos. Nenhum perigo os deteve jamais. Pensemos em nossos antepassados. Como descendente dos vikings, estou resolvido a atingir o meu objetivo, aconteça o que acontecer. Mackenzie sabia como lidar com seus homens. Seu apelo produziu resultados. No dia seguinte, quando ele começou a dar ordens para que prosseguisse a expedição, não havia um homem sequer que não houvesse renovado sua coragem e suas energias. Reconstruída a embarcação, a expedição prosseguiu com entusiasmo, rio acima, rumo ao oeste. Tormentas e perigos os esperavam, mas a tudo venceram até chegar à bifurcação de um novo rio. E agora? Sim, e agora? Seguimos à direita ou pela esquerda? Confio cegamente na sua intuição, chefe. Ela funcionou perfeitamente até agora. Bem, iremos por aqui. A caminho! Novamente o instinto de Mackenzie provou estar certo. E a canoa penetrou no que hoje conhecemos como o rio Parsnip, seguindo até suas nascentes para o sul. O ponto mais alto das montanhas rochosas tinha sido atingido. Daí em diante, tinham apenas que encontrar o rio certo que os levasse ao Pacífico. E agora, senhores, vamos a pé. A pé, mas com a canoa na cabeça. Até que não é mal. Os remos encheram de calos as minhas mãos. Para frente, senhores! Durante algum tempo, caminharam sobre rochas e outros obstáculos naturais, até chegarem a um rio que começaram a navegar, embora se dirigisse inicialmente para o sul. Era o rio Fraser. Não, meus amigos. Não devemos prosseguir. Estamos na direção errada. Mas e que vamos fazer? Voltar. Após 4 dias de viagem rio acima, encontraram um tributário do Fraser que corria para oeste. Batizado por eles como Rio West Road, é hoje conhecido como Blackwater. Mas a canoa estava tão danificada que foi preciso construir outra com troncos de bétula. Os dias que gastaram nessa obra proporcionaram oportunidade de repouso geral e recuperação de forças. A 4 de julho, tiveram que abandonar o rio novamente, iniciando-se uma longa marcha através do terreno rochoso e difícil. Após 13 dias, chegaram a outro rio, que segundo os índios levava ao grande mar. O rio Din, como hoje é chamado. Por ele, quase exaustos, chegaram ao canal Din, depois ao canal Burke, passando a King Island pelo Fjord La Boucherie. No dia 22 de julho, finalmente, chegavam ao seu destino. Do alto de um penhasco, os expedicionários embeberam os olhos na imensidão do Pacífico. Naquele momento histórico, toda a fadiga e os contratempos da jornada foram postos de lado. Vencemos, amigos, vencemos! Nunca poderei esquecer esta visão, chefe. O senhor venceu! Viva Mackenzie! Viva Mackenzie! E eu que queria desistir. Se não fosse o senhor, jamais teríamos conseguido. Amigos, atingimos nosso objetivo. Encontramos o caminho para o Pacífico. Esse é o mais grato dia da minha vida. A todos vocês agradeço por sua coragem e dedicação. Sem isso e sua invencível lealdade, nada poderia ser feito. Muito obrigado. Mackenzie despejou um pouco de tinta vermelha em seu caneco, misturou-a com gordura derretida e escreveu nas rochas em letras garrafais: Alexander Mackenzie, do Canadá por terra, 22 de julho de 1793. A região agreste atravessada por Mackenzie, mesmo em nossos dias, continua a ser pouco explorada. Apenas algumas rodovias e 2 ferrovias a atravessam. Em muitas partes, há mais índios do que brancos. Os caçadores de peles continuam a levar o produto aos mercadores ali existentes. Mas a tecnologia e a civilização do século XX já conquistaram a região, outrora selvagem, do Canadá Ocidental. Usinas de força, barragens e grandes indústrias são testemunhas vivas do progresso dos tempos modernos. Menos de 200 anos se passaram. O caminho que Mackenzie descobriu com tantos sacrifícios tornou-se de importância secundária depois que outro melhor foi encontrado mais para o sul, sendo utilizado até hoje. Mas o feito de Mackenzie não perdeu sua importância e até mesmo o rei da Inglaterra o sagrou cavalheiro. Mas Sir Alexander Mackenzie não pôde gozar suas glórias por muito tempo, pois morreu na Inglaterra aos 57 anos de idade, envelhecido prematuramente, exausto de tantas viagens e expedições. Tanto o segundo rio em tamanho da América do Norte, como o distrito do Grande Lago Slave do Canadá, receberam seu nome. Nenhum outro descobridor jamais recebeu tão alta homenagem. Colaboração com a Deutsche Welle, esta emissora passa a apresentar O Descobrimento da Terra. O capítulo de hoje intitula-se O Lago Misterioso, a expedição de John Henning Speke às cabeceiras do Nilo. O Nilo é um rio muito estranho, na verdade. numa extensão de bem mais de 2.000 quilômetros, percorre uma região deserta e árida, sem receber sequer um afluente para reforçá-lo. Mas mesmo assim nunca seca. Pelo contrário, entre os meses de julho e outubro, suas águas sobem de maneira alarmante e inundam regularmente a zona de suas margens. São tais inundações periódicas que fazem tão fértil a região do delta. E não é de admirar que os antigos egípcios adorassem o rio Nilo como um de seus deuses. Em resposta à sua pergunta, senhor, direi que ninguém sabe de onde provêm as águas do Nilo, nem de que modo elas surgem. E por que ninguém procurou aclarar o mistério, senhor? Muitos exploradores tentaram fazê-lo, mas seus esforços resultaram em completo fracasso. Esta Real Sociedade Geográfica tem aqui em Londres um detalhado histórico de quase todas as tentativas levadas a efeito até hoje. Inúmeros foram aqueles que penetraram as terras do sul do Egito em busca das nascentes ocultas. E nada encontraram? Nada, senhor. É claro que tais homens não foram simplesmente em busca das origens do Nilo. Esperavam encontrar também riquezas fabulosas, ouro, marfim. Mas os grandes pantanais do Médio Nilo os forçaram a desistir sempre. Julgais então conveniente tentarmos também nós. E por quê? Porque as nossas possibilidades são bem maiores. É preciso ter em conta, senhores membros... Estávamos nos meados do século passado e os geógrafos europeus começavam a se inclinar para uma nova hipótese. E Sir Roderick Murchison, presidente da Real Sociedade Geográfica de Londres, interessava-se por ela. Defendia, como vimos há pouco, e buscava transformá-la em movimento prático. Certo dia, discutiu o assunto com John Henning Speke, jovem oficial que servia no exército britânico da Índia. Creio que o senhor, capitão Speke, esteve no ano passado na península da Somália. Isso mesmo, Sir Roderick. Estive lá com o capitão Barton. O senhor tem visitado a África constantemente? Bem, é mais ou menos isso. Mas, francamente, fiquei exausto em minha última excursão. Oh, faço ideia. Eu acho por isso mesmo que o senhor é o homem que estou procurando. O senhor não pode se explicar melhor? Gostaria que o senhor descobrisse as nascentes do Nilo. O senhor disse... Não vejo razão alguma para que não seja um inglês o descobridor. Mas, Sir Roderick, até agora ninguém teve sorte. Todas as expedições têm fracassado. A última chegou às proximidades da linha do Equador. E lembre-se que foi há 10 anos passados. Devem ter chegado quase às nascentes do rio. Sem querer lhe faltar com o devido respeito, Sir Roderick... Acho que o senhor não compreende bem o problema. Como assim? Aquela região é inteiramente coberta de pantanais e florestas, para não mencionar as moléstias e os nativos hostis. Sabemos de tudo isso. E a distância a percorrer, Sir Roderick, são 6.000 quilômetros no mapa. E além disso, é necessário lutar todo o tempo contra a correnteza. Isso basta para liquidar qualquer um. Está claro que tem suas razões. Mas, capitão Speke, por que não explorar partindo do lado oposto? Como? Indo da África Oriental para o interior. Assim o senhor iria ter forçosamente ao Grande Lago, de que os alemães falam tanto ultimamente. Sim, eu sei. Rebman é o nome de um deles. Como é o outro nome? Krapf. Segundo eles... O tal lago se encontra em algum ponto da África Oriental? Em algum ponto. Muito vago, o senhor não acha? Encontre o lago, capitão. E é provável que descubra as nascentes do Nilo. Vou ver o que posso fazer para financiar a expedição. Sir Roderick Murchison conseguiu persuadir o governo britânico a aprovar o projeto e um ano mais tarde, em 1856, partia a expedição sob o comando de Richard Burton e John Henning Speke, saindo de Zanzibar para o interior do continente africano. Após 2 anos sem notícia alguma, a 8 de maio de 1859, o capitão Speke chegou inesperadamente a Londres e fez um relatório verbal à Real Sociedade Geográfica, convocada especialmente para isso. A 13 de fevereiro do ano passado, chegamos à aldeia de Udchidchi, não muito distante do lago que os nativos chamam de Tanganyika. Estou certo de se tratar do lago mencionado pelos alemães. O capitão Barton é de parecer que aí se encontra a nascente do Nilo. Mas acontece que os nativos afirmam não existir possibilidade de escoamento das águas pela parte norte. Como o capitão Barton houvesse caído doente, fizemos um esforço e um chefe tribal nos garantiu não existir apenas um grande lago, mas sim 3. O maior deles é conhecido como Ukerewe pelos africanos. Consegui atingi-lo a 30 de julho do ano passado. Tomei a liberdade de o rebatizar como Lago Vitória. A gente local confirmou minha crença de se dirigir dele para o norte e sou agora de parecer que nele se encontram as nascentes do Nilo. Não no primeiro, como pensávamos. Senhor presidente, é para mim uma honra poder revelar à Real Sociedade Geográfica minhas descobertas. Obrigado, capitão Speke. A Real Sociedade felicita-os calorosamente ao senhor e aos seus companheiros. Mas o senhor disse não lhe ter sido possível averiguar com seus próprios olhos se o Nilo nasce de fato no Lago Vitória? Não tivemos tempo para fazê-lo, Sir Roderick. O capitão Barton ficou gravemente enfermo e tivemos que voltar sem demora para Zanzibar. Compreendo. Gostaria de lhe agradecer, em nome da sociedade, e expressar nossa admiração por sua perseverança. Obrigado, senhor presidente. É bem possível que o senhor já tenha descoberto as nascentes do Nilo, mas está claro que não temos certeza ainda. Espero que os ilustres consórcios concordem em que só poderemos obter provas irrefutáveis voltando à África. O senhor estaria disposto a fazer isso? Sim, senhor presidente. Eu estou disposto a voltar. Mais 9 meses foram necessários para os preparativos da nova expedição. Speke escolheu o escocês James August Grant, também oficial do Exército Britânico da Índia, para seu substituto imediato. Boa viagem, capitão Speke! Até a volta, meus senhores! Até a volta! Partindo de Portsmouth, a 27 de abril de 1860, contornaram o Cabo da Boa Esperança e chegaram a Zanzibar, onde Speke e seu amigo Grant tiveram a surpresa de conquistar o apoio do cônsul britânico e do próprio sultão de Zanzibar. Para a grande alegria de Speke, a maioria dos homens da expedição anterior, entre eles Bombay, um dos seus mais fiéis seguidores, apresentou-se voluntariamente para servir de novo. A 30 de setembro de 1860, partiram de Zanzibar para o continente, na direção de Tabora, um aldeamento a 300 quilômetros ao sul do Lago Vitória. A expedição se compunha de 200 homens, 12 mulas de carga, 3 burros e 22 cabras. Música. começo avançaram bem, sem encontrar maiores tropeços. Mas à medida que progrediam, mais difícil se tornava a viagem. A 23 de janeiro de 1861, Speak escrevia em seu diário: estamos nos aproximando de Tabora. Até agora, nossas perdas consistem de um carregador morto, 5 mandados de volta, 25 homens do sultão Madjid que desertaram e 98 outros homens desaparecidos, provavelmente escondidos. Todos os burros e mulas morreram e muita coisa tem sido furtada. À medida que o tempo passava, tudo parecia conspirar contra a expedição. Grandes extensões da região estavam despovoadas e, para complicar ainda mais, ferozes batalhas eram travadas entre as tribos locais e mercadores árabes. Mas isso não era tudo. As coisas pioraram ainda mais quando... Bana! Bana! Chefe Branco, Capitão Grant, está doente. Como é que você sabe disso, Bombay? Onde é que ele está? Deitado perto de moita, tremendo de frio, pele muito quente e muito branca. Vamos ver, Bombay. E logo agora que eu estava começando a ter mais esperanças por estarmos chegando às terras montanhosas de Caragüe e do rei Rumanica. As terras do rei Rumanica tinham milagrosamente escapado à miséria e à devastação das vizinhanças. Nos fins de novembro de 1861, a elas chegavam os expedicionários, exaustos e famintos. O rei Rumanica convocou Speak imediatamente. Rumanica, que esses guerreiros respeitar desejos hóspedes de terra distante. Isso é grande honra para todos nós, ó rei. Grande honra para Rumanica também. Esta é a primeira visita dos brancos às terras do povo de Rumanica. Havemos de falar em nosso país, ó rei, de sua generosa hospitalidade. Quando brancos regressarem às terras para lá das grandes águas, precisam contar seus irmãos e suas mulheres a respeito das montanhas da lua de nosso povo e do grande lago do reino de Rumanica. Aqui viemos para visitar o grande lago, ó rei, e para conhecer o monarca das terras em que ele se acha. Pedimos humildemente que aceite estes modestos presentes que, se não fossem os tributos que tivemos que pagar por nossa jornada e os roubos de que fomos vítimas várias vezes, seriam mais dignos de um rei tão ilustre. Em Caragüe, não exigimos tributos. Meu povo recebe de braços abertos a todos que venham em paz. Disseram-me que um dos chefes brancos está enfermo. É verdade, ó rei. Meu amigo Capitão Grant tem febre. É melhor que fique aqui, em Caragüe. Temos ervas poderosas e suco de frutas silvestres que curam gente. Acumulados de presentes, Speak e seus homens partiram sem seu subchefe, rumo à margem norte do Lago Vitória. 2 dias depois, chegavam às margens de um rio muito largo, que o Capitão Speak pensou ser o Nilo. Mas violenta tempestade abateu-se sobre os expedicionários. Bana, Bana, depressa! O rei enviou homens com barcos. Se o senhor não andar depressa, barcos ficam cheios de água. O rei Rumanica é um grande amigo. Como se chama este rio, Bombay? Remadores chamam o rio Cajeira. Cajeira? E ele deságua no grande lago? No lago, sim, Bana. Mas ande depressa. Chuvas torrenciais enchem os botes de água. Barqueiro diz para tirar sapatos, senão o deus do rio ficar zangado com gente. Muito bem, Bombay. Todos para os barcos. Vamos, todos, todos! Speak e seus homens continuaram avançando para o norte, procurando as origens do Nilo. Quanto mais avançavam, mais densamente povoada se mostrava a região. Em breve chegavam ao reino de Tesa, as terras de Uganda cuja capital avistaram a 19 de fevereiro de 1862, na margem noroeste do Lago Vitória. Bana, Bana! Chegou o mensageiro do rei. Que ordens traz ele, Bombay? Ele diz que grandes chefes têm que esperar muitas semanas para falar com o rei. Rei Nteza, dá grande honra para nós, Bana. Ele quer falar com Bana agora. Não percamos tempo então, Bombay. E não esqueçamos de levar os presentes que trouxemos para ele. Vamos logo, Bombay. Não obstante o monarca ter enviado esplêndida liteira, carregada por 12 homens, para os levar à sua presença, a entrevista foi uma decepção. Bana parece estar contente depois de ser recebido pelo rei Mteza. Contente? Contente como, Bombay? Ele nada me perguntou, nem respondeu ao que eu lhe perguntei. Parecia não entender os meus gestos, nem nenhum dos dialetos que falei. Tudo o que aconteceu lá foi isto. Fiquei sentado diante dele durante mais de uma hora, um olhando para o outro sem nada dizer. Onde já se viu uma coisa destas? Depois de 6 meses nas terras de Teza, viram um dia chegar completamente curado o capitão Grant. E tendo obtido finalmente a permissão do rei Teza, puderam reiniciar a exploração. Grant, com a maior parte dos homens, dirigiu-se para o norte, enquanto Speke e os restantes contornavam as margens do lago, chegando finalmente a 27 de julho de 1862, ao seu sonhado objetivo. Naquele dia, começaram a ouvir um ruído distante que aumentava a cada momento, até se tornar um grande estrondo. Estão ouvindo? Sim, Bana. É uma cachoeira. Sim, é uma cachoeira. E só pode ser um rio saindo do lago. Meus amigos, são as nascentes do Nilo. Era o rio Nilo, sem sombra de dúvida. Num instante, todos os sofrimentos da expedição foram deixados de lado. Speke escreveu em seu diário: pude ver, finalmente, com meus próprios olhos, como o Nilo brotava do lago e se lançava em cachoeira de grande altura. Minha hipótese estava confirmada. As nascentes do rio estavam no Lago Vitória. Speke e Grant enviaram à Real Sociedade Geográfica da capital inglesa um telegrama bem lacônico. O Nilo foi explorado. Speke tinha descoberto apenas uma das nascentes do Nilo. Sabemos hoje que são várias, composta de regatos e córregos inúmeros, desaguando no Lago Vitória. Mas o que importa é que o mistério secular estava desvendado. Havia sido encontrada a origem do rio mais longo do mundo. Em colaboração com a Deutsche Welle, esta emissora passa a apresentar O Descobrimento da Terra. O capítulo de hoje intitula-se Linhas Telegráficas Através do Sertão. Rondon leva o telégrafo pela selva amazônica. 1890, o governo brasileiro aprovou um plano que previa a construção de uma linha telegráfica através dos estados de Mato Grosso e Amazonas. Ela devia partir da cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, chegando ao Rio Madeira, importante tributário do Amazonas. Tratava-se de um trabalho dificílimo, pois antes de mais nada a linha devia percorrer uma distância de mais de 2.000 quilômetros pelo meio da Mata Virgem, onde jamais um homem civilizado pusera os pés. Para essa obra verdadeiramente ciclópica, foi dada a direção-geral a um jovem oficial do Exército, o tenente-coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. Como seu subcomandante, ele levava o major Manuel Rabelo, homem valente e impetuoso. Rabelo, nós vamos instalar essa linha por meio de postes de madeira que cortaremos das próprias árvores da selva. A que distância um dos outros, coronel? A distância não menores do que 30 metros e não superiores a 200. Sim, senhor. Metade dos homens que levaremos terá a missão de cortar e preparar os troncos de árvores. A outra metade terá a seu cargo fincá-los nos lugares marcados e prender os fios. Vai ser uma trabalhadeira daquelas. Vem ser rios incontáveis, lagoas e charcos nessa imensa região. Eu tenho pensado em tudo isso, Rabelo. Pensei também em fixar postos de fiscalização dos trabalhos a intervalos regulares. É uma ideia oportuna, coronel. A esses postos caberá também providenciar o reaprovisionamento geral. A maior dificuldade, a meu ver, serão os índios. Há inúmeras tribos completamente selvagens nessa região que poderão se mostrar hostis. Está claro que teremos de agir com o máximo cuidado. Não obstante as condições serem muito difíceis e o trabalho extremamente árduo, os trabalhos de construção começaram bem e sem grandes problemas. Mas quanto mais avançavam para dentro da selva, maiores eram as dificuldades naturais. Os índios até então ainda não se tinham constituído em perigo muito grande. Mas ao chegarem às terras habitadas pelos Nhambiquaras, tribo guerreira e muito hostil, Rondon ordenou uma parada geral. Domingos, venha cá, por favor. Preciso de você. Domingos, você fala a língua dos Nhambiquaras, não fala? Domingos fala a língua de Nhambiquaras, coronel. Mas Domingos não gosta daquela gente. Muito zangada. Guerreira. Eu quero que você procure uma taba e diga que somos amigos. Coronel manda, Domingos vai. Mas Domingos tem medo de Nhambiquaras. O Domingos já foi há muito tempo, coronel. Quanto tempo vamos ter ainda que esperar? Um pouco mais, Rabelo. Quero saber se podemos confiar nos índios. Confiar nos Nhambiquaras? E se não pudermos confiar neles? Voltaremos para Cuiabá? Claro que não. Mas tentaremos fazer os Nhambiquaras saber que somos amigos. Esses índios não fazem amizade com ninguém, coronel. Só acreditam na força. Escute aqui, Rabelo. Eu compreendo sua impaciência. Mas você não vê que não podemos ter a mínima esperança de construir estas linhas telegráficas? Se os índios nos forem hostis, eles nunca deixariam os rios em paz. Eu acho que podemos convencê-los usando um pouco de energia. Meu caro Major Rabelo, nós não estamos aqui para matar ou destruir. Além da construção das linhas, minha missão principal é pacificar os índios, fazer amizade com eles. No dia seguinte, porém, Domingos voltou esbaforido e quase sem fôlego. ele tinha sido visto pelos Nhambiquaras. Coronel Rondon, Nhambiquara está zangado. Domingos chegou perto. Domingos sabe andar na mata sem fazer barulho. Mas de repente, uma flecha fincou no chão. Acalme-se, Domingos. Está em segurança. Eu não disse ao senhor, coronel. Mas, ó, não estamos sabendo de nenhuma novidade. Já imaginávamos algo assim. Você tem coragem de voltar lá, Domingos? Não. Não, senhor major. Coronel Rondon, se o senhor quiser levar a cabo esta missão, vamos ter que pôr uma turma trabalhando nas linhas e a outra montando guarda, com ordens de atirar em qualquer vulto que avise na mata. Major Rabelo, minhas ordens são para que você fique aqui no acampamento e não faça nada sem que eu determine primeiro. Sob pretexto algum, poderão atirar. Mas o que está pensando fazer, coronel? Vou tentar entrar em contato com os Nhambiquaras. Domingo servirá de guia e de intérprete, se for preciso. Levando Domingos como guia e mais quatro homens, com presentes que iriam simbolizar a amizade, Rondon partiu em busca da taba mais próxima. Mas uma semana se passou sem que conseguissem encontrar a aldeia selvagem e sem que os Nhambiquaras dessem sinal de vida. Desapontado, Rondon regressou com seus homens, indo encontrar o acampamento em Polvorosa. Desconfiado de alguma coisa errada, mandou logo chamar o Major Rabelo. Mandei alguns homens ontem à tarde apanhar peixe fresco na lagoa. Sem que ninguém os pressentisse, os Nhambiquaras atacaram-nos com flechas. Está claro que os homens fizeram fogo para se defender. Mortos ou feridos? Entre os nossos, felizmente, ninguém. Entre os índios, não sei. O senhor sabe como eles são? É quase impossível vê-los por entre as árvores. Espero que nenhum deles tenha sido atingido. Não tendo tido sorte na sua busca, o que espera fazer agora, coronel? Vamos ter que procurá-los de novo para convencê-los de que somos gente amiga. Seria mais útil convencê-los a se tornarem amigos da nossa gente. Pois é esse o problema. Nós é que precisamos provar que o homem civilizado não é mais um inimigo. Está bem, está bem. Mas eu quero ir com o senhor. Só para ver se o senhor atira ou não quando chegar a ocasião. Nossas espingardas, meu caro Rabelo, se destinam à nossa proteção contra as onças. Não para matar homens armados de arco e flecha. Se tem medo de prosseguir nestas condições, não tem importância. Não tenho medo, coronel. Acho apenas que o senhor é humanitário demais. Rabelo, podemos partir, coronel? Tudo pronto, então? Apresse os homens, pois já está começando a amanhecer. Podemos sair. Os homens já estão a postos e as mulas carregadas de mantimentos também esperam para se porem a caminho. Os 300 para os índios? Estão na carga. Muito bem. Então partamos antes que amanheça de todo. Rondon, Rabelo e seus homens puseram-se a caminho ao encontro dos índios. Durante o dia todo marcharam quase sem cessar. Ao cair da tarde, resolveram fazer alto perto de uma pequena lagoa para passar a noite. Tudo pronto, coronel. Obrigado, Rabelo. Postamos sentinelas? Dias e domingos são índios e basta. Quero que os Nhambiquaras vejam que somos gente de paz. De todos os homens, quem menos dormiu naquela noite foi o Major Rabelo. Não que tivesse medo, mas sim por estar convencido de que o tenente-coronel Rondon, ia se arrepender de suas intenções humanitárias. Assim, quando Dias, índio e soldado da comissão, veio correndo até ele de madrugada, não ficou surpreendido. Major Ravelo, Nhambiquara esteve aqui no acampamento de noite. Como é que você sabe disso? Nhambiquara levou tudo. Mula, comida, tudo, tudo. Você já preveniu o coronel? Não é preciso, Cabelo. Eu já estive inspecionando tudo. Está vendo, coronel? Que me diz agora? Bem, isto quer dizer que estamos com sorte. Como? Os Nhambiquaras não podem estar longe. São capazes de voltar. Dias. Pronto, coronel. Vá com Domingos e acenda de novo a fogueira. Temos mate bastante, água à vontade e bastante broa de milho. Vamos comer e ficar preparados. Dias entendeu, coronel Rondon. Dias vai chamar Domingos e depois vai buscar água na lagoa. Dias fez o que lhe fora ordenado. Enquanto Domingos avivava o fogo, ele apanhou um balde e foi buscar água para o mate. Mas quando ia chegando perto da lagoa, parou apavorado. Havia visto por entre as árvores vários Nhambiquaras. Deixando o balde cair ali mesmo, voltou mais depressa que pôde. Seu coronel, seu major, Nhambiquaras! Os índios? Os Nhambiquaras? Onde, homem? Perto da lagoa, uma porção... Tudo com arco e flecha, pintado para guerra. Muito bem, eu vou até lá. Domingos! Pronto, coronel Rondon. Vá até a minha barraca e traga aqueles panos vermelhos. Sim, senhor. Os demais ficam aqui até eu voltar. Não quero o menor movimento. Os Nhambiquaras são muito desconfiados. Levando os panos vermelhos, comprados em Cuiabá de propósito para dar aos índios, Rondon dirigiu-se calmamente para a lagoa, enquanto os seus permaneciam no acampamento. Já era dia claro. Seu coronel é homem de muita coragem. Eles estão lá. Sim, muita. Mas está se expondo inutilmente. Esses selvagens não são capazes de entender o seu gesto de nobreza. Nhambiquara pode matá-lo num instante. Mal chegou à margem da lagoa, sempre olhando fixamente para o ponto em que Dias lhe dissera ter visto os Nhambiquaras por entre as árvores, Rondon curvou-se sem pressa e pôs no chão os panos vermelhos. Nesse mesmo instante, uma flecha veio cravar-se no solo a poucos centímetros do grande sertanista. Mas Rondon, sem demonstrar a mínima emoção, apanhou a flecha e partiu-a pela metade, sempre olhando para a direção de onde ela fora atirada. Após isso, regressou com a mesma calma para onde se encontravam seus companheiros. Por pouco que a flecha não o atingiu, coronel. Por um triz. Nhambiquara, muito zangado. Mas Nhambiquara não quis matar coronel Rondon. O senhor acha que eles vão apanhar os presentes? Espero que sim. Não há razão agora para que não o façam. Esperemos um pouco, meus amigos. Diga-me uma coisa, coronel. Por que razão partiu a flecha em duas? Partir a flecha é sinal de amizade. Inimigo pega a flecha, põe no arco e manda ela de volta. Isso mesmo. Domingos e Dias são índios e conhecem bem essas coisas. Bem... Acho que agora nada mais temos a fazer, senão esperar. Sim, Rabelo, esperar. Mas não se impaciente, meu caro major. Talvez seja necessário aguardar durante vários dias. Enquanto isso, os trabalhos de construção das linhas telegráficas ficam esperando. Ah, não sei quando poderemos terminar nossa missão se as coisas continuarem assim. Pacificar os índios é tão importante quanto a construção das linhas, Rabelo. É preciso ter paciência e esperar. Por que fez isso? Desculpe, major. Caiu da minha mão sem eu querer. Sabe muito bem quais são as ordens do coronel Rondon. Nenhum barulho. Nenhum gesto que possa despertar a suspeita dos índios. Sim, senhor. Eu sei, mas foi sem querer. O dia seguinte começou calmo. Nenhum sinal de vida na floresta, senão o cantar das aves e os mil e um gritos dos animais bravios sob a densa folhagem verde. Os presentes ainda estavam lá, no mesmo lugar onde haviam sido deixados. Os Nhambiquaras ainda não tinham tomado uma decisão. Muitos outros dias se passaram na mesma expectativa, durante os quais pouco progresso pôde ser feito nos trabalhos das linhas telegráficas. Certa manhã, quando talvez a paciência do próprio Rondon já se estivesse esgotando, viram que os presentes já não se encontravam no sítio onde os haviam posto. Não tem mais presente, coronel. Nhambiquara levou tudo, tudo, tudinho. Nhambiquara quer ser amigo coronel Rondon. Oh, até que enfim. Viu só, Rabelo, como deu resultado. Agora não teremos mais dificuldades. E que pretende o senhor fazer? Vamos prosseguir com os trabalhos? Calma, meu amigo, calma. Ainda teremos que esperar um pouco. Francamente, eu estou curioso. Não posso imaginar o que vai acontecer agora. Antes de mais nada, vamos levar mais presentes e deixá-los no mesmo lugar. E que faremos a seguir? Vamos ter que esperar mais um pouco, com muita paciência. No mesmo dia, puseram mais presentes para os índios, mas dessa vez não tiveram que esperar. Na manhã seguinte, Rondon e seus homens encontraram, em lugar do que haviam deixado, uma flecha partida ao meio e uma pilha de frutos silvestres. Tudo bem agora, meus amigos. Não haverá mais obstáculos ao nosso trabalho. E já não era sem tempo, coronel. Os valorosos Nhambiquaras resolveram aceitar a paz e a amizade que lhes oferecemos. As linhas telegráficas foram finalmente concluídas. E quando se encerraram os trabalhos, Rondon havia pacificado mais de 30 tribos diferentes de índios da região amazônica. Em 1910, Cândido Mariano da Silva Rondon, que já havia sido promovido ao posto de general de brigada, foi nomeado presidente do Serviço Nacional de Proteção aos Índios, que ele mesmo fundara. O serviço de proteção a esses mesmos índios, que ele sempre amou com ternura, como bom brasileiro que era, e aos quais dedicou grande parte de sua vida, tão útil ao Brasil e ao mundo. Cândido Mariano da Silva Rondon, o desbravador de sertões, o bandeirante do século XX.